Mineral Digital. A queda era grande, mas tive que pular. Queria que a gente fosse mais alto. Quando eu segurei sua mão, você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco. E te dizer te amo agora é mais estranho. Estranho mesmo é te ver distante. Botar o nosso amor em um instante. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Seguir meu caminho agora. Eu sei que chora. Não fingi que não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. Mas tenho que seguir meu caminho agora. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar eu vou. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar eu vou. Eu não sinto raiva, não sinto nada lindo que você já sabe. Pior é que você sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei. E eu não sinto raiva, não sinto nada lindo que você já sabe. Pior é que você sabe bem, meu bem, o tanto que eu tentei. Eu tive que desaprender. Gosta tanto de você. Por que cê faz assim? Não fala assim de mim. Seguir.